Paulo, Salvador, bom dia. 3191 da TAM, informação Kilo. Bom dia, vai falar com o nome do Galeão, qual o número? 38. Pronto, aguarde. Bom dia, Azul 4107, formação Kilo. Bom dia, Azul, qual é o nível? 360, Rio de Janeiro. Fazendo aí agora. Poderia confirmar a saída, senhor? Para o 150. Então, 3604, a sua identificação, autorizado chegada CARI, desça para nível 040. 040 na CARI, então é 3604. 3604. Prossiga na escuta. Toquim, após Toquim, Aeroporto 317. Controle decola da pista 28, após decolagem, mantém apoio até 13 mil pés. Após curva à esquerda, subida Gole, transição oval, após oval Crate. Controle 119, decimal 35, aciona 5062. Gente, 380 autorizado para o Galeão, Upper Zulu 14 até Toquim, após Upper Alpha 317, decolagem da 28, mantém a proa até 3 mil pés, após curva esquerda na Gole, Eval após Crate. 10935 ao controle, transponder 5062, TAM 3191. Agora, puxa, funcionamento. 3191. O Gol 1777, pronto para o feedback, posição 4. Entendeu, autorizado, chamar para o taxi, voo 1777. Estabilizado 6740, bilhete. 6740, chame torre em 118, decimal 6, bom ponto. Vamos, 4107. Utilizado Rio de Janeiro, 360, piloto risco 50, decola da pista 28, após decolagem, para manter o piloto até 3 mil pés, para então curvar esquerda, intertura subida Gole, transição Eval, após Eval, Eudes. Controle 119, decimal 35, aciona 5067. Zero, decola da 28, mantém pro até 3 mil pés, aí curva esquerda. Gole, Eval, Eudes. 1935, controle 5067. O transponder, o azul 4107. Vai para o próximo acionamento. Chamará. Solo 3191 para o pushback, acionamento, posição 3. Gente, vai ser o próximo, por enquanto mantém a posição. Mantém a posição. O Gol 1777 para o táxi, alterna com fim, 3 horas de autonomia com 152 a bordo. Até o ponto de espera da 28, lá, transfere torre 1-8-6-12 e ajuste 1-0-1-5. Gente, controle Índia Alfa até o ponto de espera da 28, lá torre 18-6 e o ajuste 1-0-1-5, Gol 1-7-7-7. Controle 1-9-1, cuidando o segmento de pátio, após o táxi da nave da Gol, que foi a torre retaguarda, inicia pushback, time táxi. Seguinte, após o início do táxi do Gol, TAM 3191 iniciar. Objeto 6740, siga seu táxi. Mantém a pressão, confirmando manter a pressão agora no través da táxi Alfa, agora nessa ilha. Confirma a posição, ó. Tá número 4, é só esperar esse TAM ingressar via Índia e o som ingresso no 4. Tá bom, obrigado. Desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no 5, está autorizado a sinal LS, reporte estabilizado. 2000 no 5, reportará estabilizado, está 3604. Romeu Lima, mais um minuto para o farol de Itaporça. Eu tenho papá Romeu Lima, chame agora a torre 1 no noite, decimal 6. 6-6-6, grato, uma boa tarde. Torre Salvador, o triplo Papá Romeu Lima. Repetindo os dados. 49 a bordo, Guarulhos 0420. Copiado, autorizado prosseguindo táxi via Índia Alfa, ponto espera da caixa 28, torre 198, decimal 6. Índia e Alfa, ponto espera da 28, torre 126, boa. Boa. Farol de Itapuã, senhor, pra... tirar o pátio da mata. 77, ponto de espera, pista 28, pronto, gol. Bruno 077 livre, ingresso pista 28, alinhar e manter pista 28. Alinhar e manter pista 28, gol no 777. Fatal Romeu Lima, confirme o tipo de aeronave. Romeu 44, helicóptero, senhor. Ok, para o pátio da Baca, tá livre aproximação direto, vento 270 graus, 1-2, nós, tá livre. Positivo, livre direto, pátio da Baca. Pode informar o vento, senhor? Informar o vento pro triplo Papa Romeu Lima? 270 graus, 1-2, nós, tá livre, prosseguir. 0-1-2, nós, grato. Romeu Lima confirmando a procedência, Serra Novembro, Índia Papá? O senhor é Zulu Pituba. Quem grupo Zulu, senhor? Pituba. Livre decolagem, pista 28, gol no 777. Bom dia, tá 3834, identificação acima, nível 370, quando eu chegar na linha, pista 28. Juliette, Alfa Juliette. Juliette, Alfa Juliette, prossiga. É no 4-4 com o ciclo com o POB conforme. Ok, chame o solo 1219 para autorização, Juliette, Alfa Juliette. 4. Torre, boa tarde, bom dia. 3. Boa tarde. 3191, pronto, posso postar a 28. 3191, boa tarde, livre alinhar e manter, pista 28. Alinha e mantém 28. Papá Romeu Lima já no solo? No solo por 4. Gente, de frequência solo 01 até a decolagem. O ciclo PLB decola da 17. 35, bom dia, boa tarde, gol no 777. Salvador Azul 4107. Parado, pega acionamento na posição 8. Fulano, pode pro táxi. Pode táxi, 4107. O Juliette, Alfa Juliette, estamos ciente então, 500 pés, Prado Forte, sai com proa do Pátio 4 com proa norte, direto para o corredor Axé, corrige para o corredor Forte. A frequência de controle é 119.35, seu código transponto será o código 0115. É, decola com... Pode facilitar decolar com a proa da 17 e pelo litoral, curva na esquerda? Sim, então prossegue decolando da pista 17 para a da cabeceira 17, curva esquerda e prossegue para o litoral, estamos sete. Prato. Estacionamento e decolagem 318.6, babó. Prato, 318.6. Decolagem, vento 250 graus, zona 2 norte. Livre decolagem, 3-1 no avião. Bordo, 3 horas e 45, alterna Campinas. 103, Campinas com 3h45. Autorizado por seguir o táxi via Juliette Alfa na cabeceira 2818.6. Juliette Alfa na 2818.62, 4107. 5, bom voo. 935, obrigado, até a volta. O Papai Romeu Lima ainda está na escuta da torre? No contato radar na decolagem, suba ao nível 380, saída Gole, Eval. Gole, Eval, 380, tá? 3191. 3191, está restrito pelo centro Recife, ao nível 340, sub mantenha 340. 340, restrição, obrigado. Liberando a esquerda. Fala, Romulo, boa tarde, 3604, liberando sua escuta. 3604, boa tarde, prossiga táxi via Alfa Juliette Gate número 5. Alfa Juliette para o 53604. Azul 4107, ingressou na Alfa. Só se o táxi lento, observa a aeronave que vai ingressar no pátio 3 ou passagem mesmo. 4107. Seguiu 03, confirmando o seu táxi, ingresse agora à esquerda via Quilo, pátio 3, para a posição número 5. Via Quilo agora, via Quilo, pátio para o... Quando ele confirmou a posição? É o gate número 5. Número 5 aí, tá? Vai ingressando, tá ingressando à esquerda aí, tá? Quilo 3604. Deixa eu. 2818, 1-3325, gol no 777, uma boa tarde. Salvador. Bom dia, tá 3174, com Aquilo. 3174, assina a identificação, autorizado chegada CARI, desça para nível 040. CARI por 40. 8001, desça para 2000 pés, ajuste no 015, está autorizado o sinal ILS, reporte estabilizado, 8001. 2015, reportará estabilizado, 8001. O ILS decolou? está aproximando para o ponto de espera da 17, está pronto para decolagem. Alfa, corrigindo, Juliette, Alfa Juliette, livre ingresso e decolagem, pistão 7, vento 250 graus, zona 29. Livre, Alfa Juliette. 3191, passa nível 130, chame o centro Recife 128.8, alterno no 33.25. 288-3325, bom dia, até a volta. Esquerda para prosseguir cruzamento do campo, acionando 0195 Juliette, Alfa Juliette. 0195 vai curvar esquerda, Alfa Juliette. Torre Salvador, bom dia, Azul 4107, ponte espera pronto, 28. 4107, bom dia, Alim mantém pista 28. Alim mantém 4107. Prossiga o Juliette Chalinha. Livre decolagem, pista 28, 260 graus, 109. Tá livre a decolagem, Azul 4107. Alfa Juliette, mantenha o litoral e pode efetuar o cruzamento da cabeceira 28. Ok, a 1 minuto do cruzamento da 28. Tá livre, autorizado o cruzamento, atento ao tráfego da Azul iniciando a rolagem. E após o cruzamento já chama o controle 1935, bom voo, Juliette, Alfa Juliette. Prato. Juliette, Alfa Juliette. Controle 119.35, Juliette, Alfa Juliette. Papá, Juliette, Alfa Juliette. Papá, Juliette, Alfa Juliette. Eu tenho corredor forte, suba para 1000 pés. Juliette, Alfa Juliette. No controle 1935, mal voo. 1935, obrigado, uma boa tarde. Agora o William Salvador, o Alfa Juliette.